do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Aí vem Boca, trabalha o time do Boca, 1-0. Everton ganhou de graça. Lá vai Everton, vai marcar o segundo. Vai chegar o goleiro, ele tocou! Destinado mesmo, o nome dele é Everton, bate no peito, garoto, bate no peito, fiel, vai a loucura, eu me emociono no Pacaembu, como Corinthians, e com essa torcida fantástica, que teve o grito de campeão, preso, mas agora está próximo demais. É campeão! Chupa! É campeão! Chupa montanha! É campeão! Chupa, boy! Salve, rapaziada! Estamos começando o podcast mais importante da história! Chupa montanha! O podcast mais sensacional, mais incrível, mais esperado de todos os tempos. O podcast em homenagem ao Corinthians, campeão da Libertadores. Chupa todo mundo, vai, filha Corinthians! Da puta! Passado esse momento de certa euforia da minha parte, preciso me controlar aqui de uma forma profissional e tentar conduzir o programa. Percebam que eu ainda continuo rouco, pertenço ao bando de loucos que virou o bando de roucos na quinta-feira. E um bando de bêbados também, meio, né? Bêbado ainda também, um bando de bêbados. Eu me coloco nesse meio aí. Muito, por sinal. Que beleza. Estamos aqui só com a alta costura da corintianada. Vou apresentar cada um e quero que cada um fale uma frase em homenagem ao Coringão, campeão da Libertadores. Joel. Vai, Corinthians. Ótimo, que beleza. Edson Patão. Opa, beleza. Vai, Corinthians. Anderson. Olha, eu sou campeão invicto e joguei mais de 4 jogos. Wilson Andrini. Corinthians, minha vida. Corinthians, minha história. Corinthians, meu amor. E eu, Edu Zanardi. E é o seguinte, aquela história do PlayStation, faz assim, coloca no Easy e tenta ganhar invicto, seu trouxa! Chupa, Monteiro! Vamos passar toda a campanha corintiana, os destaques, as coisas mais incríveis que aconteceram nessa campanha inédita da história da Libertadores e de trilha sonora, só músicas imparciais. Vamos ouvir a primeira delas com Toquinho, com a música Corinthians do Meu Coração. E vai, Corinthians! És grande no esporte bretão, o passado ilumina a tua história, ciente da tua missão. Vitória, vitória, vitória, Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Muito bem, vamos lá. Vamos falar dessa campanha incrível e histórica do Corinthians. Vocês lembram do nosso grupo? Era Corinthians, Cruz Azul do México, Nacional do Paraguai e nosso querido Deportivo Tátira. Onde saiu o gol do título. Grupo fácil, difícil... Mediano. Um grupo médio. Médio? Os dois classificados era o que todo mundo imaginava. É, teve aquela coisa, depois que foi classificado e aí chegou na final e que tava ali as vésperas de ganhar, eu ouvi um papinho de que o grupo era fácil. Mas você viajar pra Venezuela, que não é por conta do jogo, mas fazer a viagem pra Venezuela, viagem pro México. Com altitude. O time do Nacional era de fato, todo mundo sabia que era baba e todo mundo tentaria ganhar os dois jogos. Mas não era o... Não, era aquela baba. Virou baba depois que o time foi campeão, aí os comentaristas de ocasião... O Deportivo Tátira, aliás, ele nunca é goleado. Não tem jogo fácil lá, pra né? brasileiro lá. Vamos lá falar desse jogo, inclusive. O Corinthians estreia na Libertadores no dia 15 de fevereiro, em San Cristóbal, na Venezuela. E a gente começa zicado num gol de merda. É, um gol com a chancela do fracasso do Júlio César, né, cara? Concordo. Eu sei que tem o pessoal que gosta do Júlio, eu não quero crucificar, eu quero a coisa de sair na bola como ele saiu, é o Chicão chuta a bola, bate no cara e entra. Na hora que eu vi aquilo lá, você fala assim, puta que pariu, velho. Ainda bem que a gente tá na fase de grupo e não vai ter o lance lá de ser um jogo eliminatório. Mas já não dá, mas já é uma coisa que já começa, você já não tem pé esquerdo, né? Não, né? É um pé esquerdo do cacete que foi aquele gol, e aí o Corinthians jogou de médio pra mal o jogo todo. E aí quem tava assistindo o jogo na TV se recorda de... Eu não sei na Foco como é que foi, mas eu acompanhei pela Globo, do pessoal já começar aquela coisa de Corinthians nervoso, a Libertadores, o peso na Libertadores. Era o cacete, era o time que tava jogando mal mesmo. Esse jogo eu assisti pela Globo e o Kleber Machado, assim, ele tava com uma vontade de o juiz apitar. E ele, no primeiro jogo ele falou assim, e o Corinthians está eliminado da Libertadores. Ele tava com uma vontade, cara. E se perdesse aquele jogo, no dia seguinte já iam começar, né? Ih, ó lá. É o trauma, é a Libertadores. Então, pegando o gancho disso que você está falando, o legal é isso. Sempre fazendo ganchos incríveis, né, Will? Exatamente. Desde a primeira partida, os anti esperavam a derrota já para começar com piadinha no Face, no Twitter, né, em redes sociais, de forma geral. Olha aí, ó, é piada pronta, né, o Corinthians. Só que aí... E aí saiu o gol, saiu gol no final e todo mundo achando já, falou assim, ah, parece que o Corinthians ganhou a Libertadores. E o Corinthians tinha nada aqui, tá todo mundo soltando fogos, achando que... É o gol do título, não sei o que, não sei o que lá, mas foi. Não sei se foi o gol do título, mas ele deu uma calma pro time, pelo menos, voltar pra São Paulo e não voltar com a derrota. E não ter pressão. E não ter pressão, porque jogou mal, cara. Jogou mal, não é? O empate ali foi um empate. Não é que o Tátira massacrou, não teve nada disso, mas foi um jogo feio. Mas é uma estreia também, né? Então, isso que eu ia falar. O grande. Mas também o grande problema da coisa aí é porque é estreia. Eu acho que estreia tem que ser analisada de uma outra forma, porque todos os times. Tem uma certa dificuldade. Não, mas o Corinthians não é Libertadores. O primeiro jogo é a estreia. Depois a gente começa a analisar melhor, né? E aí quem empatou o jogo no finalzinho? O Ralf. E assim, foi... E o Ralf, assim, eu me lembrava que era no finalzinho. Quando eu pensava, eu pensei que era 44, 45. Não, mais foi... de 47. Não, não 47, foi 48. É. Foi no terceiro minuto. O último minuto, é. E ali foi... Aí pela vibração do Tite... O Tite sempre comemora de formas legais, né, cara? Ninguém pode reclamar que ele não tem sangue na veia, né? Muito bem, no dia 7 de março, o Corinthians estreia na Libertadores, no Pacaembu, em casa contra o Nacional do Paraguai, o time mais fraco, né? O Corinthians jogou pro gasto. Só o basicão. 2-0, né? Gols de Danilo. Demonstrando um nervosismo terrível na frente do goleiro, né? Não, não foi de cabeça, não. Foi de cabeça, não. Tá certo, verdade. O cara, o goleiro rebateu uma bola, ele tirou dois caras, rebateu. Isso, verdade. E o Jorge Henrique, de peito. Contra-ataque, ele apareceu atrás da zaga. Foi um jogo tranquilo também, não teve muito mistério, não. Ali deu pra ver que o time já tinha se assentado. Dever de casa. É, jogou, fez dever de casa, não tomou susto. Isso foi importante pra, pelo menos, ter um pouco de calma no início. E aí vamos para Cidade do México jogar contra o Cruz Azul, Cimenteiros, e aí o primeiro empate do Coringão 0-0. Então, rapidinho, antes de começar a falar dessa partida, pois não. Antes da partida, os jornais já colocavam o Cruz Azul. O Cruz Azul tinha ganho dois jogos. Seis pontos, o Cruz estava com um. O Corinthians tinha... Com quatro. Porque o primeiro, o Cruz Azul tinha jogado antes do Corinthians. Isso, é verdade, já tinha uma certa distância. Então, colocava como bicho papão no grupo. Se o Corinthians perdesse, já estava com risco de eliminação. Até aí, ninguém... Ainda estava o negócio do Corinthians, né... Da pressão. Aí com esse empate aí que a gente vai comentar. Jogou bem, né? E que foi um dos melhores jogos da primeira fase do Corinthians. Na minha opinião, foi o segundo melhor jogo em toda a campanha do Corinthians. Segundo. O primeiro foi contra o Santos na Vila, pelo amor de Deus. Podia fazer 4-0 naquele lance decisivo desse jogo aí, último minuto, Chicão tirou uma bola em cima da linha. Sim, passou, tinha passado pelo Júlio César, Chicão tirou, foi um golaço. Cruzamento que veio, aí os caras combinaram com o gol. Mas jogou bem lá, jogou calmo, marcou o Cruz Azul na frente. O que custa a esperança. Mesmo com toda aquela palhaçada de bater escanteio com escudo, pedra. Que é vergonhoso. Várzea, coisa de Comembol. Né? E olha que no México os estádios são grandes, né? A torcida fica longe, mesmo assim. Mas foi onde o Corinthians mais sofreu, né? Mas só um detalhe, assim, a gente já falou 5 minutos, não mandamos chupa pra ninguém. Chupa, montanha. Beleza, vamos agora para a segunda fase da primeira fase dos jogos. De volta, a gente começa recebendo o Cruz Azul no Pacaembu. E aí eu vou dizer um negócio. Pois não. Esse, pra mim, foi o melhor jogo do Corinthians. Olha só, por quê? Taticamente, não tô falando em termos de importância. Esse jogo é... 1-0 teve várias chances. Foi 1-0, foram várias chances e o Cruz Azul não chegou no gol do Corinthians. Teve uma bola na trave no final. É, não, mas naquele chutão lá, o jogo dominado ali. Agora o goleiro dos caras foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo e não teve ataque. Os caras não conseguiram articular. Aí mandaram lá uma bola no final e bateu na trave. Deu aquele susto. Que aí começou a alertar pro Corinthians não fazer gol. Mas quando eu assisti aquele jogo, foi tão tranquilo. O time não fazia gol, mas em compensação o Cruz Azul não passava no meio campo com a bola dominada. Aí eu pensei, se jogar daquela forma no Pacaembu, vai ser difícil bater no Corinthians. Como você, foi? Você acha o Cruz Azul um bom time? Um bom time. Ir mais longe na Libertadores? Poderia ir mais longe. Aquela escola de mexicanos de tocar bola, eles não se apavoram. É time mexicano, né? É. Então chupa México. Chupa México e... Nunca ganhou uma Libertadores. Mas o... Nunca serão. Vamos para o dia 11 de abril, quando se mete 3-1 no Nacional, praticamente em casa, né? Fácil demais, esse jogo foi muito fácil. Porque o Nacional levou o jogo para a Cidade Leste, né, porque sabia que não teria torcida não tinha mais chance, né, então pegou na capital, e aí levou para a Cidade Leste, o estádio encheu de corintiano. Vamos, né, ganhar dinheiro. O jogo você fácil. Sabe que o detalhe curioso desse jogo e de toda a campanha... Pois não, William. Foi por causa desse maldito gol que a gente tomou lá, um golzinho michuruca. Que não é a maior defesa da história da Libertadores, né? Em números absolutos, né? Verdade. Em números absolutos. Em números proporcionais. Não, em números, né? Vamos supor. Mas é porque era aquele golzinho bobo lá de um bate-rebate na área do Júlio César. Peraí, que eu não entendi. Eu até pesquisei. Qual é a melhor defesa na história, com 3 gols? Quando isso? Numa campanha. Ah, não sei. 7-8, se eu não me engano, foi quando foi campeão invicto. Isso. E o Corinthians tem 4 gols sofridos na Libertadores. Sim. Seria a melhor defesa. Da história. Da história da Libertadores. Mas o Boca jogou quantos jogos nesse campeonato? 6 jogos. Não, números absolutos. Seis jogos, são 6 jogos que o Boca ganhou em 78. Não, números absolutos. É igual a gente falou de invicto. Invicto não importa. Se jogou 4, jogou 14. Em números absolutos, seria a maior defesa da história. Esse gol bobo. Um dia que tomou o gol, falei assim, vai tomar o gol desse time aí, cara. Time de merda. E foi por causa desse gol, eu acho. Que os outros foram gols, assim. Mas se você olhar os outros 4, os outros 3 gols que o Corinthians tomou, qual não foi bobo? O que é bobo? Não foi o do Neymar, por exemplo, o Ralf. Não, mas aí o Neymar tomou um jogo numa semifinal. Não, peraí. A bola bateu na perna do Neymar, não, entrou. Peraí, foi uma puta gol... jogada do Neymar, cara. Sim. Ele começa a jogada, ele dá o tapa lá na ala, o cara bate, faz um cruzamento rasante, rasteiro. Não dá. É que esse jogo contra o Nacional tava 2-0 pro Corinthians já, e o Corinthians não precisava sair mais, ele tomou um gol assim, num bate-rebate, a bola volta, e era o Nacional. Isso, o gol do, se tomar o gol do Boca numa final, do Santos na final, e o gol do Táchira no primeiro jogo, com a chancela do fracassado do Júlio César, é outra coisa. A pressão, estreia, já, a gente já falou. Mas o gol é bobo. O gol é bobo. Um gol construído. Não, qual não foi construído? O Deportivo Táchira. Sim, foi bobo. Mas é isso. Não, tudo bem, mas a gente tá falando da facilidade do jogo. Que tá muito, bobo, muito moleza, né? Esse é o gol determinante pra não ser. E o detalhe, esse jogo mostrou o quanto o Liedson tava mal. Que o Elton fez gol, cara. O Elton entrou no lugar do Liedson, ele entrou. Tinha acabado de entrar. Jogada do Sheik. Não, mas não importa. O Sheik tava jogando o jogo inteiro e o Liedson não tava fazendo gol. O Liedson saiu, o Elton tava no lugar que ele precisava pra empurrar a bola pro gol. Ali eu falei, puta que pariu, a zica do Liedson tá... E aí fechamos a primeira fase, todo mundo falando que o Corinthians não toma gol, mas também não faz gol, certo? Era aquela coisa, o time não faz gol, joga feio e tal, não sei o quê. Recebemos o nosso bravo Deportivo Táchira, e aí foi 6-0, né? O Liedson bateu o pênalti, o goleiro defendeu, em paz no segundo lance. Mais uma prova de que... Na sequência ele perde um gol incrível também, não é? Que ele chuta a bola pra fora. Dá uma cavadinha de cobertura. Muito bem, terminamos a primeira fase em segundo lugar. Certo? Atrás apenas do Fluminense. No geral. Terminamos primeiro nosso do grupo em primeiro. No geral, em segundo lugar. E quem ficou fora nessa aí foi o Flamengo, certo? Então. Chupa Flamengo. Chupa Flamengo. Exatamente. E fomos pegar justamente o algoz do Flamengo nas oitavas de final. O tal do Emeleca. Emeleca que. Ô time feio. Puta que pariu. Foi 0-0 lá. Eu não lembrava desse 0-0 lá em Emeleca. Eu lembro que foi um jogo tenso isso aí. Foi a estreia do Cássio. Foi a estreia do Cássio. Olha aí, do monstro. Pegou tudo por cima, por baixo, pelo lado. O Corinthians tava bem nervoso nesse jogo, reclamando do juiz. O Jorginho foi expulso. Foi logo depois da semifinal do Paulista. Mas talvez por causa da eliminação contra a Ponte Preta no Paulista. Talvez tenha sido isso. Quartas de final. E o árbito péssimo também, né? Que foi o mesmo árbitro, se não me engano, foi o mesmo árbitro na final contra o Boca agora. Não. Foi o jogo do Mr. Bean, o juiz? Não, você tá de brincadeira, Joel. Você acha que vai botar aquele árbitro horrível na final? Esse árbitro era o quarto árbitro da final. Ele apitou Boca e Fluminense também. Lá na Bombonera. E sabe qual é o problema desse jogo? Teve erro capital? Não, teve. Foi 0-0, ele expulsou o Jorge Henrique lá num lance que dá pra se justificar a expulsão. O problema quando reclama de árbitro, que você vê o jogador muito indignado, é que ele começa a inverter umas faltas no meio campo. Vai minando. Vai irritando isso aí, cara. Vai irritando. É pior do que um lance capital. É pior, porque você vai sentindo você nervoso, e aí ficou aquela coisa toda e não dava um lance, ele errava a lateral, o Bandeira errava a lateral, errava impedimento. Aí você fala, puta que pariu, meu. E a sorte foi que o Cássio estreou, fez uma defesa que não foram defesa. O Cássio jogou bem, né? Jogou mal, ele fez aquela defesa que o cara raspou de cabeça, né? Uma defesa com a cara dele, né? Monstruosa. E ele, o cara deu uma raspada, né? De cabeça, ele buscou no chão ali, foi. E as saídas de bola, né? Acho que foi ali que o pessoal começou a falar, porra, talvez a gente tenha um goleiro que saiba sair do gol. Agora fica fácil falar, né? Eu tava comentando com o pessoal em off, que a hora que o Cássio entrou, eu falei assim, cara, nós vamos ganhar essa porra, agora a gente tem goleiro com cara de uruguaio, mano. Sabe, goleiro que não vai tomar gol. Faixinha é? Na cabeça. É, faixinha na cabeça, cabelo comprido, cabeludo. Grandão, cabeludo. Eu falei assim, pô, o cara tem cara, tudo bem que ele tem cara do Castilho, né? Que é meio meia boca. Mas assim, só que ele é meio não, corpo maior. É, exatamente. Meia boca bate foi o Santos, que nós pegamos na semi. Depois a gente pegou o Boca. Meia boca do Santos. Não, tudo bem. E aí eu falei assim, eu pensei, né? Eu falei assim, caraca, agora a gente vai ganhar, né? Porque o Curirim lá, o Júlio César, realmente, né? Eu gosto dele porque tem aquela coisa ele do corintiano, é mas... Tal, é. Porque a gente tem o jogo da volta. Coringão e Emeleca, 3-0, tranquilão. Fácil. O primeiro gol incrível do Fábio Santos. E ele só fez o gol porque a bola bateu nele. Que se fosse pra ele chutar, ele não chutaria. Aquele filho da puta que chega na cara do gol toda vez. Ele deve jogar PlayStation e a hora que ele chega na cara ou do gol... Ou defendê-lo, porque a jogada começou fora da área, uma puta jogada. Ele erra o jogada. Botão, sabe? Ele erra o botão na hora de chutar. Impressionante, ele não chuta. Aí a bola bateu nele, entrou. O Fábio Santos é o que eu menos gosto do time, mas eu adoro ele agora, porque ele é campeão da Libertadores. E você tem que adorar mesmo, porque ele não foi Kleber Chicletinho que chutou da Alessandro na Argentina. Nem Roger. Foi Roger, não foi Silvinho, não foi outro. Coelho. Cara. Coelho, Edson, Guinei, tá vendo? Olha só os laterais esquerdos do Corinthians, tá vendo? Sem falar do Fábio Santos. Fábio Santos é melhor que o Roberto Carlos, meu colega. Que fugiu depois do Tolima. Bundão. Fugiu no Tolima, né? É verdade, fugiu no Tolima. Foi aí que o Fábio jogou, Santos entrou, foi né? Fábio Santos. E você sabe um detalhe curioso? O Leandro Castanho se despediu agora e falou que... Fala uma passagem marcante pra você. Foi que quando o Emerson fez o segundo gol, ele tava lado a lado com o Fábio Santos. Os caras se abraçaram ali, chorando, porque eles falaram assim, porra, a gente tava contra o Tolima. Tá, pois é, entendeu? Olha aí. Um olhou pro outro e falou assim, porra, a gente tava naquilo ali e agora a gente é campeão. Então, Fábio Santos, entendeu? Eu te amo agora, Fábio Santos. Pô, agora vamos para as quartas de final. E aí com aquele papinho, não passa de... Nunca tinha eliminado um brasileiro. É, né? Ai meu Deus, vamos pegar o Vasco, já foi campeão da Libertadores. Opa, já tinha eliminado sim, o Atlético Mineiro, em 2000. Mas nunca um campeão. Nunca um campeão. Sim, campeão da Libertadores. Campeão. E aí o primeiro jogo foi em São Januário, o Corinthians decidindo todos em casa, né? No pasto de São Januário. No pasto de São Januário. Era um pasto, ó, não sou... Mas o Corinthians ganhava lá se não tivesse, se o campo tivesse melhor. Concordo. Eu também acho. Ganhava de 1-0, gol do Fábio, vocês escolhem de mim. Na minha opinião, o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Na minha opinião. Contra o Vasco. Contra o Vasco lá em São Januário. Eu achei também que o Corinthians jogou bem o jogo inteiro. Eu achei que a gente merecia a vitória. Eu publiquei uma frase no Twitter, que foi a impressão que eu tive. Eu lembro que algumas pessoas retuitaram. Foi assim, eu falei, é um baita de um clichêzão. Mas o Corinthians teve medo de ganhar do Vasco lá, cara, pra mim. Se o Corinthians tivesse jogado bola, ganhava do Vasco lá. Acho que o campo não é desculpa. Acho que é um passo. É isso que eu tô tava falando, horrível. Pô. Concordo com o William. Mas eu lembro que o William foi um dos que retuitou e concordou. O Corinthians teve medo de ganhar do Vasco lá. Teve medo? Muito respeitou de... Tava tão, falaram tanto que o Corinthians nunca tirava, porque perdeu o Palmeiras, Flamengo, o Grêmio, o Cacete A4. Teve medo de ganhar lá. Se jogasse bola, aqui no Pacaembu foi mais difícil contra o Vasco do que não. Em São Januário. Meu Deus, foi mais difícil, porque lá o Corinthians teve medo. Aqui no jogo Pacaembu mais difícil teve, o jogo ficou melhor. Só concluindo, o medo, eu até retuitei, sabe por quê? Porque o medo foi tanto que o Vasco era mais medroso ainda. Era, foi. Nos dois jogos, o Vasco não passou do meio de campo contra o Corinthians. Ficou aquele jogo de nos medroso, dois jogos, para pegar os dois VT, quem estiver ouvindo, o Vasco só deu bica e lá, o time que joga em casa tem que sair pra cima, não saiu. O Vasco ficou atrás o tempo inteiro. Ô Anderson, mas, por exemplo, esse jogo contra Anderson. O Vasco... Esse jogo contra o Vasco lembrou o jogo contra o Flamengo no Rio, que também tava no Maracanã, se não me engano, em 2010. Sim, lembrou. Com lembrou sorte. Que chovendo podia, pra cacete. Podia ganhar. E aí ganhar, e a gente tinha outro lateral fracassado. Moacir! Moacir! Fábio Santos, eu te amo! Exatamente. Pode falar do segundo. Pode já. Falar, né? Pode foi falar, aí que já. Cássio virou monstro também, hein? Edson, não foi? Foi, não, foi nesse jogo o aí. Jogo mais, o jogo mais difícil que nos pegou. William! Deixa o Edson falar do Cássio, pô. Um dos momentos mais importantes também, porque se o Vasco faz o gol naquela hora ali, dificilmente o Corinthians ia conseguir fazer dois. Edson, né? Ganhamos o campeonato ali? E esse... Ah, eu acho que ali foi de um dos momentos mais importantes ali. Eu acho que foi na defesa ali, porque o gol ali tirava o Corinthians. E a pergunta? E o Corinthians talvez não faria as duas. Cássio pegou ou o Diego Souza que errou? Meio a meio, mas assim, a defesa, cara, esse, na minha opinião, é tão marcante, cara, principalmente quem tava lá, que assim, não quem estivesse em casa, não viu, Mas quem tava na arquibancada... Quem tava em casa tava esperando o zagueiro chegar. Tava... Exatamente. É. A gente achou que tinha um zagueiro ainda que ia sair pra quem tava na arquibancada. Pega a bola, só te cortando, né? Claro. Pra falar da TV. Eu também tava assistindo em casa. Quando o Diego Souza pega a bola e sai correndo, eu fiquei tranquilo. Não, daqui a pouco o Leandro Castan vem, chuta a bola e ele junto. Sim. Aí eu falei, cadê o Leandro Castan? E aí a câmera vai abrindo e eu falei assim, caralho, só tem o Cássio, velho, fudeu. Então, e tem um lance antes, quando o logo que o Alessandro chuta em cima a bola, o Cássio, ele ameaça, ele dá uns três passos pra sair, mas aí ele volta. É aí que eu acho que ele fez a defesa. O que eu tava falando que foi bonito, assim, cara, que foi emocionante, que marcou, foi que, meu, ficou aquele silêncio, né? 8 segundos. Na hora, todo 8 segundos o Pacaembu calado. Calado assim, o que eu pensei? Coelho, né? Todo mundo era corintiano. Cara, quando o Cássio defendeu aquela bola, passou, cara, parecia um gol. Corinthians agora virou moda, né? Tá sofrendo, grita, cara, parecia um gol, mano. A torcida do Corinthians começou a cantar, acho que os outros Vasco não entendiam o que tava acontecendo. Porque falou, pô, tanto é que em seguida teve um escanteio, o Newton bomba. Cabeçou a bola na trave. Pouca gente viu porque os caras estavam tudo comemorando, se abraçando. Gostava, né? Bomba. Eu gostava. Entendeu? Então, essa defesa aí parecia um gol, cara. A ESPN fez uma matéria perguntando quais... Botou 5 lances, perguntou qual tinha sido mais importante. E aí tava os 2 gols do Emerson, o gol do Romarinho na semifinal, o gol do Paulinho, a defesa do Cássio, mais 5, alguma outra coisa. 5. Deu 5 já? Então foi isso. E a defesa do Cássio foi eleita... A jogada do campeonato. E aí logo título. Depois, na minha opinião, o gol mais bonito do Corinthians na Libertadores é a cabeçada do Paulinho. O gol mais bonito é a comemoração mais bonita. Ali eu comemorei pra caralho. O gol mais bonito eu não sei, mas a comemoração mais bonita é o gol. Se você pegar assim, a estética, né? A estética dele subindo pra cabecear, cara, aquela cabeçada bonita, clássica. É que eu ainda... E a forma como ele sai comemorando, e a foto, né, que gerou depois, né, ele no alambrado, com os braços abertos na torcida. E a coisa mais legal, né, cara? O Tite abraçando o Edu. O Edu leva ele gol! Muito engraçado. O gol mais bonito eu achei. E a galera abraçando o Tite no final do jogo, né? Assim, ali eu falei assim, caralho, o Tite já ganhou todo mundo, cara. Agora é só ganhar essa merda aí. O dia seguinte eu passei umas 2 horas ouvindo narração de tudo quanto era rádio. Aí me mostrou a narração do Everaldo. O Everaldo foi maravilhoso. O escanteio do Corinthians. Liedson, Paulinho, Castan, a grande era. Vem a bola pra boca do gol, subiu o Paulinho de cabeça, gol! Depois que acabou, eu vendo no dia seguinte, sim, depois passou a emoção contra o Vasco. Você se pergunta assim, cadê a defesa do Vasco, meu amigo? Que deixou... Já tava pensando nos pés. Que deixou o Paulinho subir. Sozinho, ele subiu sozinho, sobe, cara. Ninguém sobe. Ele subiu sozinho. Ele foi no alto, foi bonito. Foi... A estética bonito, foi... Cara. Mas você não viu, não tinha ninguém perto estiloso, dele. Parecendo um Romário, 93. Aí... Romário, chupa Romário. Romarinho não, né? Não, Romarinho não. Vamos pegar o time do momento, o time do Tchu, o time do Tchau, o time do Neymar. Bunda do Neymar. Isso, meu Deus. O time do craque, do Ganso. O time do Ganso. Que fez cirurgia, vai voltar pra acabar com o Corinthians. Arouca, o maior volante do Brasil. O único que chegaram. Kardec, o espírita. Teve um estrume, velho. Que chegou a falar que foi o Corinthians, a CBF, o Andrés que fez a cirurgia no Ganso pra ele não jogar. Olha o que chegaram a falar. Falaram que foi comprado, porque tinha que ganhar a Libertadores pro Santos ganhar o Brasileiro. Ah, mas aí que o antes começou a funcionar mesmo. Porque todo mundo começou aí pegou, né? Santos não passa. Todo mundo torçou. Não, vai ser triturado no caldeirão da Vila. Um vascaíno. Meu, o cara tava feliz, porque ele falou, no dia seguinte a vitória do Corinthians contra o Vasco, ele falou assim, eu quero ver ganhar do Santos. Quero ver o Neymar vai deitar e rolar. E no primeiro jogo que aconteceu, o Corinthians podia ter metido 3-0 no primeiro tempo. Fácil. Mal sabia isso que o cabelo de vassoura nunca faz nada contra a gente. É trauma. Posso contar uma Triste, história, né? Que aconteceu com um amigo nosso, o Rodriguinho aqui, alguns conhecem, tal. Rodriguinho Santista, é o quê? Santista. Então chupa Rodriguinho. Santista, chupa Rodriguinho. No trabalho dele, ele lá encontrou o São Paulino. São Paulino vai lá, ó, vamos ganhar dos gambá hoje, não sei o que lá. E o Rodriguinho já puto com esse negócio de todo mundo torcendo pro Santos, né? Passou, o jogo acabou, o São Paulo jogava com Curitiba no mesmo dia. Curitiba tem Libertadores? Curitiba não tem, chupa. Então chupa Curitiba também. Chupa São Paulo, Copa do Brasil? Nunca serão. O jogo da volta, você tá falando? O jogo da volta, no Pacaembu. Então, na hora, no dia seguinte, na quinta-feira, o Rodriguinho com os olhos inchados e tal, não sei o quê. O São Paulino, esse rapaz São Paulino, foi lá e foi tirar um sarro do Rodriguinho. Que absurdo, da puta, né? Cara. Tirar um sarro, e sendo que o time dele perdeu o jogo também. De onde que a gente tava mesmo? Na primeira partida. Na primeira partida ainda, né? Golaço do Sheik. Não, e nessa, assim, na primeira foi quando o Alessandro voltou nesse jogo, não foi? Hoje é contra o Vasco. Não, contra o Vasco, né? É verdade. Voltou contra o Vasco, mas aí tava todo mundo falando que ele não ia aguentar, já tá com mais de 30 isso, anos. Não... Vai ter que marcar pensar o Neymar. Pensar em colocar o Marquinhos. É, tava até pensando em não colocar ele no jogo porque ele não ia aguentar o Neymar. É... Neymar ia dar um tapa na bola, correr, ele não ia conseguir pegar e ele conseguiu. Neymar. Mas o Neymar jogou muito pelo meio também, né? Não sei qual foi a estratégia lá do Muricy, mas ele jogou pelo meio. A estratégia foi tentar mudar, porque ele já não tava fazendo nada, nem na seleção brasileira uma semana antes. E aí ficou essa coisa, será que ele vai jogar pela esquerda, continuar jogando pela esquerda, o Alessandro vai aguentar? Na verdade, assim, ele saiu um pouco mais, né, nos dois jogos, mais pelo meio, jogando um pouco pela direita e tal. Enfim, ele foi engolido pelo Ralf, ele foi engolido pelo Alessandro. Foi pro meio, aí ele teve o Ralf. E o Coringão vence de 1-0 o Santos lá na Vila. E aqui em São Paulo, a gente começa tomando de 1-0 o gol do Neymar no finalzinho do primeiro tempo. Bateu na canela dele. Caralho, né? A zica voltou, né? Vocês ficaram com esse sentimento assim, ou não? Também que teve é que, assim, mesmo o Corinthians, que sempre foi meio que um trauma na Libertadores, tomava gol no Pacaembu, o time se perde, né? Sempre se perdia. Mas nessa Libertadores, em nenhum momento o Corinthians esteve eliminado, né? Então, assim, mesmo perdendo de 1 a, assim, começou perdendo de 1-0, mas tava indo pros pênaltis. Não tava sendo eliminado. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Acho que não bateu, em mim, pelo menos, não bateu a zica ou o desespero. Porque eu pensei ali, vai pros pênaltis. Concordo. 1-0 pros pênaltis. O Corinthians não se desesperou. Foi a mesma coisa que eu senti. A exceção dos 12 minutos entre o gol do Roncalda e o gol do Romarinho ali, sim. O Corinthians em nenhum momento esteve assim. Em atrás do placar, não estava perdendo o campeonato. Não tava, ali no conto ali tava em desvantagem e ia trazer um resultado péssimo pra São Paulo. Então eu tava confiante, no segundo jogo contra o Santos eu tava muito confiante. Aí era só instinto, então o Nauco tomou o gol, fiquei tranquilo, virou, aí fez o gol. Fez o gol muito rápido, né? 4 ou 5 minutos, Danilo, né? Com 2 minutos. E aí foi estranho porque o Santos, que todo mundo esperava mesmo, e aí ninguém entendia muito, pelo menos que tava assistindo um jogo ali. O Ganso vinha buscar a bola na marca na cabeça de área do Santos. Ele jogava atrás do Arouca, né? O Arouca jogava adiantado e ele jogava atrás. E aí ninguém tava entendendo muito aquela estratégia do Santos, bons. Tava vindo buscar a bola, mas a bola não chegava no Neymar. O Neymar ciscou pra tudo quanto era pra buscar, não conseguiu também. E ali eu acho que foi um baile tático e estratégico do Tite. Porque um nó tático. Foi, né? Era um nó tático, um balde tático. Porque aí o Cássio não fez uma defesa no segundo tempo. Cara. Impressionante, né, cara? A bola não chegou. E o Santos. Só teve uma no final com o Kardec, deu uma puxada assim pra trás, que a bola quase passa por cima dele. Mas aí, só que aí o Cássio com fração, né? Se fosse o Horácio, eu não tinha pegado a bola. E a calma do Danilo pra fazer o gol? Desde o primeiro jogo lá que a gente falou que ele dá uma puxada no goleiro, ele tem uma calma, cara. E aí tá é de quem... Não, porque dependendo de qual jogador caísse a bola ali, o cara chutava no tobogã. Se fosse o Willian, dava uma bica assim, esse sim, o Rafael ia pegar na lata ali. Senhor Libertadores, ele... não é aquele Yarley vagabundo? Ah, e fez merecer, né, o Danilo. Desde a primeira fase até a fase, né, a gente tem que jogar com calma, Libertadores. Te amo, Danilo. Sem perder, mas... E a galera criticando. Não é fracassado, né, ele não é fracassado. Ele tem um espírito de vencedor. Né? Enfim, o jogo termina 1-1 e o Corinthians chega, pela primeira vez, a final da Libertadores. Chupa, da montanha! E aí a piada foi, né, igualamos o São Caetano. Igualamos o Caetano, igualamos o Atlético Paranaense. Fluminense. Bom, então no próximo bloco a gente vai falar da grande final. E já que, né, o pessoal ficou comentando, fazendo piadinhas que igualamos com o São Caetano, vamos ouvir o sambinha Quando Falar do Corinthians. Fala certo. Mas quando falar do Corinthians, vê se fala certo. Vê se não tem nenhum gavião por perto. Não faça intriga, você pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Não faça intriga, você pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Quando falar... No dia 27 de junho, em Buenos Aires, chegamos à grande final da Libertadores 2012. O Corinthians vai jogar contra talvez aquele adversário que todo mundo queria, né, cara? O Boca Juniors. Ah, eu não queria não, cara. Os chineses, os bosteiros, eu queria. Eu não queria a Laú. Entre os dois, também não queria a Laú. Porque se fosse a Laú, ia dar merda. Mas assim, você pode escolher alguém e falar assim, manda o Tátira pra final. Boca, eu não queria não. É sério, eu não vou. Depois que eu é fácil falar. Agora, concordo. Entre a Laú, olhando os dois times, Laú e o Boca, eu falei assim, é melhor pro Corinthians jogar contra o Boca do que contra a Laú. Sem dúvida. Eu acho que a Laú vai dar mais foco, mais correria. Ia ser um time do Boca contra a Laú, cara. O time do Boca é meio espelhado com o do Corinthians, né? É. Jogo, acho que vai ser mais fácil pro Corinthians, que nunca chegou, brigar ali com um semelhante do que jogar com um time habilidoso e tal. Agora, você fala assim, não, quem é só... Não, no começo, manda o Tátira pra mim na final, que eu prefiro ganhar de 1-0 lá, 3-0 aqui, tudo certo. Mas mesmo assim, dentro de você, você tem um sentimento falando assim, se for o Boca, a gente quer ganhar, tem que ganhar. Se for o Boca, vai ser histórico como foi, mas o respeito pelo time, pelo que eles fizeram nas últimas décadas e por ter vencido os brasileiros aqui no Brasil, cara... Mas assim, até então o Corinthians tinha passado... Várias coisas que eu acho engraçado nessa campanha, né? Que é, o Corinthians não elimina brasileiros na Libertadores. Eliminamos. Vai pegar o argentino na final. E o Corinthians não se dá bem com o time argentino. Tá aí o River Plate e tal. O River, né? Chupa River. E vai decidir no Pacaembu. Tudo armado pra uma possível grande catástrofe, né? Tipo, os caras vão quebrar tudo no Pacaembu. Né, prepare-se. Eu via muita gente falando acho que não iria quebrar. Dessa vez eu não acho que não, se perdesse, não, mas era não o que o pessoal comentava. E assim, tipo, você tinha aquela coisa, né? No ar, né? Sempre fica aquele medo por causa de 2006. Todo mundo achava que quem tava torcendo contra, o Corinthians ia ser engolido na bomboneira, e chegar aqui, entrar em desespero. Vamos pegar o Boca. Esse era o roteiro. É o time hermano e tal, não sei o que, bababá, e vão pra bomboneira. Sim, esse era o problema. Se você chega na bomboneira e treme lá, na hora que você vai olhar, tá 2-0 pro Boca e o jogo já foi embora. Como, né? Eles fizeram com a Laú. Então aí você tem que... Tinha esse medo. Como o time vai se comportar na bomboneira, né? Primeira final contra o Boca na bomboneira. Mas foi tudo primeiro tempo. Deu pra ver que o time não assim, O primeiro tempo não foi legal. Eu achei que foi ali, tá? Agora o segundo foi uma merda. Mas sabe por quê? Quando o Jorge Henrique machucou, o esquema foi paspica. Colocou o Liedson, né? Colocou o Liedson. Cara, porque o Liedson, né? Cara, a gente já falou. Tiramos o Liedson, cara. Gostamos só que deles, tirou, mas tirou o Jorge Henrique, que é um ala que marca, Corinthians, né? Marca muito, né? Pra entrar o Liedson, quebrou o esquema. Então ali o Boca... Foi pra onde o esquema? Paspica. Isso. Só que mesmo assim, fala de pressão, mas não foi aquela pressão do Boca. O Cássio fez uma defesa, não, né? Não, é que eu digo assim, não tô falando que foi não, pressão, sei, do... é que o Corinthians não jogou nada. Mas então, porque foi paspica o esquema. Os caras não vão entrar na nossa defesa, realmente, né? Não entraram, né? Teve dois lances só. Tanto é que o Olé classificou a defesa do Corinthians como intransponível. Podemos chamar com a cortina de aço? Podemos. Pittsburgh Steelers? Fácil. Enquanto aqui no Brasil, time defensivo, não sei o quê. Fora os caras elogiando o Corinthians. Olha aí, que beleza. 1-0 o gol do Roncalha. Aí eu concordo um pouco com o Joel quando ele fala que assim, todos os gols foram meio cagados. É o cara que chuta, a bola pega no Chicão e entra. É o cara que cruza, o goleiro defende e pega na canela do Neymar e entra. Deu uma cabeçada, bate e rebate na área, o cara chuta sozinho, mas maldito. Mas aí eu falo que o Corinthians levou... Assim, lógico, você toma o gol, mas levou sorte. Porque se não sai o gol, o juiz marca a pênalti. Expulso o Chicão, o Chicão, né? Era expulso, provavelmente ia tomar o gol no pênalti. Não sei, talvez. Não, pode fácil. Ser pro Cássio defenderia, mas provavelmente a chance maior era de tomar o gol. Ficaria com um a menos, faltando 20 minutos, eu acho que o Boca... E sem o Chicão pro segundo jogo. Pro segundo jogo, já não tem um zagueiro ali pra... Já não ia ter pra substituir no segundo jogo. E ali eu acho que poderia ter tomado o segundo e você voltar da bomboneira com 2-0. Aí é paspica mesmo. E aí nesse momento que você fala, tá escrito, né, cara? Parece que tá escrita a coisa. Não, aí depois... Depois, não, aí vamos falar da estrela do moleque, né? Do Romarinho, que entra, a primeira bola que pega, primeiro toque na Libertadores. Duas estrelas aí, né? Qual que é o nome dele mesmo? Adenor Bach também. Adenor que Bach. Ele falou pro William, tu fica fora hoje. E chamou os repórteres que estavam acompanhando, eles já falaram naquele 8 e meia, Corinthians chegou, o cara falou assim, o William chegou com traje civis, né? Brincando. Ele chegou com calça jeans e camiseta do Corinthians. O cara falou assim, caraca, ele levou o Romarinho pro jogo? Aí procurou a relação. Sim, levou o Romarinho. Começou 8h30 da noite, em todas as rádios, tava Romarinho, tá no banco. E é engraçado que o tal do Casagrande, que só fala bosta, aquela voz de doente que ele voz tem. Voz de remédio. Voz de que tomou remédio, cara. Ele começou a pedir Romarinho com 10 minutos do segundo tempo, cara. Vocês viram isso aí? Ele começou a falar assim, se eu sou o Tite, eu coloco o Romarinho, que tem que colocar o Romarinho. Tanto é que começou uma brincadeira no Twitter. Se o Romarinho entrar e fizer gol, tatu o Casagrande nas costas. e não sei o quê. Foi uma coisa meio... muito mística, né? Foi. Do Tite com um jogo do moleque tirar o William, participou, que tinha jogado o jogo anterior. Que era meio que um xodó. Um xodózinho. E botar o moleque no banco. O moleque isso entrar é ter o grupo nas mãos. Né? Ah, isso é ter o grupo na mão. Mas porque o Romarinho fez um baita no jogo no domingo contra o Palmeiras. Não foi, então, não foi só a mística, né? O Romarinho mostrou, olha... Você decidir, eu sei fazer gol, eu sei driblar, eu sei ir pra cima no mano a mano e acabou. Não, e é o que o Tite sempre falou. Os palmeirenses, quem tá melhor disso, vai, né, pro jogo. Se o William não tá jogando nada, tá errando muito gol e o moleque entrou, jogou bem, fez gol, então você que vai pro jogo. Então, mas a gente fica se perguntando, por que tava valendo esse apoio laboratório desde o Paulista? 5, 6 jogos com reserva, Brasília com reserva. É pro cara se destacar, tinha que jogar. Que no Douglas não passou a confiança. Por causa desses jogos. Agora o Romarinho fez um ótimo contra o Palmeiras e carimbou, velho. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! E aí, cara, aí que tá o lance que você falou assim, não, tá escrito, que é a cabeçada na trave, né? Na sequência, no último minuto. Pegou no nariz do cara. Você fala assim, e se fosse o esquiado? Aí era, aí furava a bola, cara. Não, a bola pega, a bola pega na trave, ainda volta, o cara quase em cima, bate nele e passa, sei lá, um muita palmo gente, na trave. Né, falaram assim, cara, já era, acabou, meu, vocês vão ganhar essa merda porque, meu, isso só acontece com quem tem essa sorte de campeão, cara. Essa sorte de campeão. Eu vou dizer mais. E precisa, né? Precisa a sorte e a competência... Você. No, e precisa, lá, precisa lá, ter um pouquinho, analisar, né? O cara do Boca cruza, o que vem pra cabecear, não sei quem foi. O Viatri. Viatri cabeceou na trave. Sabe quem atrapalhou a cabeçada dele? É um Viatri. Fábio Santos. Fábio Santos. A bola voltou no Cevitranic. É uma bola ali que a tendência, o cara cabecear de frente, sempre passar por cima Estufar a rede, né? Estufar a rede, porque você passa nas costas do zagueiro ou do lateral que faz a cobertura. Tudo bem, o cara cabeceou, mas o Fábio Santos tá colado nele, que acreditou até o final que a bola pudesse chegar. Então o Fábio Santos é foda. Eu te amo, Fábio Santos. E tem uma outra coisa, né? Nesse jogo aí, acho que teve uma das matérias na televisão que foram veiculadas aí, que acho que o pessoal que participou dessa matéria fez um papel de bobo, assim, né? Eles meio que consagraram a história do Ante, né? Ah, é. Então tem gente que tá discutindo até hoje se existe o tal do Ante, se não existe, que todo mundo seca, se todo mundo não seca, se só o Corinthians que é secado. Essa discussão é uma botiquim, vale a pena. Agora, o pessoal que fez a matéria no Fantástico, que aceitaram ser filmados para o Fantástico... Trouxa. Então, né, uma dupla de santistas, aí tinha uma casa com São Paulino, flamenguista misturado, e um grupo de palmeirenses com camisa do Boca. Do Boca. O cara do Santos, na hora que foi a cena, foi falada, que frisaram isso numa foto... Na hora que o Romarinho faz o gol, né, tem dois, um fica sentado com a coluna reta, normal, o outro joga o corpo pra trás no sofá, põe a mão na cabeça e fala... Caralho, se eles forem campeões, eles vão ser invictos, que merda, né? Aquela coisa... Ali é... O sentimento de derrota, eu acho que foi pro Boca. O Boca acusou o golpe. Na hora que tomou o gol, mostrou a cara do maluco, o Muxo. O Muxo. A frase ainda assim, né? Muxo, né? Invicto ainda. Mostrou o Muxo ainda. Mostrou o Muxo. E não foram em quatro jogos, né? E não foram em quatro jogos. E mostrou o Riquelme, que tinha perdido a bola pro Paulinho. Riquelme olhando pro... A expressão do cara do Santos, se você for pegar no conjunto da coisa, assim, quando o Boca veio, todo mundo falou assim, você não pode esquecer que o Boca empatou contra o Palmeiras, que o Boca também não sei o quê, que empatou contra o Grêmio. O Boca fora de casa joga melhor. Mas eu falei assim, você não pode esquecer que quando empatou com o Palmeiras estava ganhando lá, o Palmeiras foi garfado. Muito. E o Boca conseguiu um empate no final, foi uma vitória pro Boca empatar. Ou seja, eles vieram empolgados. Eles vieram com um golpe, cara. Que a frase do Santista, meu amigo, você que é Santista, que viu essa matéria aí, você se malandra um dia ouvir esse podcast, sabe que você representou toda a decepção de quem torceu contra, cara. Porque o golpe foi tão grande, não só em você, mas como na torcida do Boca também, que você teve que botar a mão na cabeça e falar, caralho. Os caras vão ser invictos. Vão ser invictos ainda, velho. Então é o que o Edu falou aqui, sabe o que é? É um trouxa pra aparecer em rede nacional, pra se prestar isso, é um trouxa. Eu jamais, não, não. Isso jamais chupa prestaria, você, cara. Também o cara vai, o rosto dele vai ser veiculado. Chupa, seu babaca. Porque ele se arriscou a entrar numa história que poderia ser a história do campeonato do Corinthians primeiro, inédito, que todo mundo ia comemorar. Ele entrou. Por exemplo, esse cara já tá no Facebook pra todo mundo ver. Nós estamos comentando aqui exatamente isso por conta dele aparecer. Esse cara vai estar no DVD do Corinthians sendo zoado por gerações e gerações. Vai ser chamado o Otário da Baixada. Eu quero falar agora um pouquinho do clima da volta. Vocês que estavam no estádio, como é que estava o entorno no dia do jogo? No dia da grande final, dia inesquecível, dia 4 de julho, dia da independência americana. Os caras estão falando que eles estavam soltando fogos lá em nossa homenagem. Dia da independência corintiana. Cara, isso é curioso, porque eu falei pro Anderson assim, eu não acreditava que o negócio pessoal falava, ah, Boca vai agora pra Caimbu, metade, metade, 50% de chance pra cada ganhar o jogo. Sim. Eu acho, eu falei pra ele que não, que eu acho que o Corinthians, por mais que o Boca tivesse toda essa história, o Corinthians tinha que ser considerado favorito. Nem que fosse 55 ou 45. Jogando em casa, né? E perguntando isso dos entornos ali tudo, aliás, eu tenho várias fotos, a gente poderia montar um... Sim, podemos colocar historinha no Facebook e... Não coloque todas, tá, William? Não precisa colocar todas. Da atmosfera, tô falando, da atmosfera, eu fiz... A gente vai colocar da... você bêbado. Sabe que não, eu... não, é outras fotos aí. Sabe o que eu percebo? Que a confiança era muito grande, cara, sempre fazer. Você podia ter medo, mas a confiança em todo mundo era muito grande. Acho ninguém que não medo, só respeito. Né? Eu acho que, cara, a confiança era muito... Tava todo mundo muito, confiante, muito, né, cara? Tanto eu é que eu vou falar pra isso. Você, eu fiquei mais nervoso, muito mais nervoso, no primeiro jogo. O segundo, comemorei, chorei tudo, mas não tava nervoso. Alguma coisa depois era campeão. O jogo, assim, na hora que... Todo tava confiante também, assim, fica um pouco assustado na hora que começou o jogo. 15 minutos, os primeiros 15 minutos, o Corinthians errou muito passe, parece que a bola tava queimando mesmo. Fiquei um pouco preocupado, mas depois foi acertando, assim, o Boca também não foi... É mesmo porque o Boca mesmo o Corinthians errando, não fazia nada. Não fazia nada. Time de merda. Aí acabou o primeiro tempo, aí você vê, na volta, o Riquelme já demorando pra bater escanteio, já tipo o Boca já fazendo alguma coisa pra tentar levar pros pênaltis, sim, já não tava querendo ir pra cima. Aí logo, já no começo do segundo tempo, já sai o gol e já dá uma aí tranquilizada. Aí aconteceu aquele lance, né? O goleiro. Já ficou caído, também. Aí já começaram a ir para as picas também, entrou o goleiro reserva, que já tinha sido vice ano passado. O goleiro reserva também era um anão, né? Na hora que o cara entrando, então. Lá, pô, colocaram um anão no gol, né? O cara, o Júlio César deles lá. E depois eu vi, né? Depois eu vi que o Orion estourou todos os ligamentos do joelho, cara, e tal. Vai ficar três quatro meses parado. Foi isso mesmo? É porque na hora do jogo... Chupa o Orion, que falou que brasileiro tremia pra argentino. Chupa. Chupa. Nem continuou o jogo, tremeu. Teu joelho não tem nada, seu babaca. Eu vou falar um negócio, cara. No primeiro jogo, o nervosismo é tão grande que eu não assisti o jogo. Eu fui pro cinema, peguei um filme lá, 2 horas e meia, uma bosta de filme, Prometeu. Matias, não vai assistir, uma merda de filme. Eu sabia que você me bateria, quando você me ligou, nem falei onde eu tava. Tá vendo? Isso mesmo. Outro bem, expectativa. Não, tudo ótimo, Marguinhos. Tô comendo a pipoca aqui. Eu vou ter a minha, cala a boca, você tá no cinema. Aquele sistema surround, era uma coisa... Falei, não vou ver porra nenhuma de foco, beleza. Então eu não vi o primeiro jogo, mas tava muito nervoso. Segundo jogo... O cara pensa, velho, não, eu vou assistir 3D com som surround pra não ouvir fogos, velho. Foi isso. Não, e como é que não consegue... Se tivesse visto o gol do Roncada, tava todo cagado, porra. Uma final de Libertadores, o rapaz vai pro cinema, cara. Como é que consegue? Não, mas é porque eu passo mal. Aí o segundo jogo eu falei, não vou sair de casa, só vai ter louco na rua. Então começar a beber às 3h30 da tarde, foi o que eu fiz. Comecei matou a beber. Duas garrafas de Campari. Uma garrafinha foi, mas muito nervoso. E comigo funciona assim, até começar o jogo eu fico muito nervoso. Na hora que começa o jogo, se eu sentir que o Corinthians tá jogando bem, eu acalmo. Você fica calmo. E quando virou o primeiro tempo, eu tava absolutamente confiante. 0x0, o jogo, você tá confiante. Absolutamente confiante que o Corinthians ia ganhar, cara. Quando começou o jogo, e a bola rolou, passaram os 15 minutos, o Corinthians começou a tocar a bola, pressionou o Boca no final, virou o jogo, tá absolutamente tranquilo, fui tomar água com gás, parei com o Campari, coisa melhorou, clareou, parei de suar embaixo do braço, tava uma suadeira desgraçada. 0x0, tava tranquilo. Não, virou o jogo absolutamente confiante. Quando o jogo começou, eu tava muito tenso, cara, eu senti uma pressão atrás do pescoço, assim, cara, muito nervoso, meus braços tremiam, assim, sabe, o Boca tocando bola ali, cercando na frente da área. Você já bêbado pra caramba. Não, eu não estava tão bêbado, eu estava só legal nessa hora, estava legal, porque eu estava muito nervoso em casa, eu assisti todos os jogos em casa, só as duas finais que eu assisti fora, porque eu não consegui ficar em casa, me deu um comichão, assim, que eu falei, cara, eu preciso sair, eu preciso beber alguma coisa, cara, não sei se era abstinência, sei lá, talvez, né. De segunda até quarta, talvez. E eu assisti quase todos os gols do Corinthians. Quase todos. Só o segundo que não. Eu assisti todos os gols sozinho. Por que que aconteceu? Começou o segundo tempo. Eu saí do bairro, fiquei na rua, assistindo o jogo pela janela, pela TV. E não com os caras que estavam comigo ali na mesa. E aí saiu o primeiro gol do Emerson. Todos os gols eu assisti sozinho, cara. Sozinho. Porque no primeiro jogo contra o Boca, que eu tava também com esse pessoal, a gente tava assistindo no primeiro andar, eu desci quando o Romarinho fez o gol. Então, eu assisti todos os gols sozinho, cara. E aí o último já com a fatura liquidada. É, o último já com a fatura liquidada, eu assisti com a galera e tal, não sei o quê. Teve um detalhe interessante. Vocês comemoraram o gol quando o Chicão bateu a falta? Eu não. Não, porque eu tava do lado aquele arquibancada que a bola. Mas o engraçado é que o William. Quem tava do outro lado, a grande maioria gritou gol. Mas o engraçado é que eu estava no tobogã e o pessoal que tava ali, o pessoal do Comembol, das cadeiras, gritaram gol, inclusive de levantar. Os caras estão mais casa... perto ainda? Eles estão mais perto, eles mas não é todo mundo, saiu um outro. Não, que nem tá gente, vendo a bola. Muita gente levantou e comemorou. Eu ainda pensei assim, meu, tá comentando o gol por quê? Não, mas eu em casa comemorei, levantei, comecei a gritar. E olha, TV, aí você já tava na TV, o outro lado. Farra, bêbado, correndo pra lá e pra cá. Então, eu não gritei gol. Eu simplesmente virei, abracei e beijei um cara. Que eu achei que era o terceiro gol. Sabe quando você vira assim pro lado, sim, olha o cara, oh! Dá um abraço assim, eu peguei e beijei o cara. Aí quando eu voltei, eu falei, ué, cara, não foi gol. Desculpa, pô, aí, devolve, véio, meu beijo aí, cara. Porra, acabou o jogo, né, cara? É, acabou, foi curioso, porque é mais ou menos uns 41, segunda etapa, saiu o primeiro grito e é campeão. Começaram a campeão, é campeão. E eu mesmo assim, eu nervoso lá, não grito. Não, não, não, Jarin já, meu, o Boca tava morto, mas é nervoso, lugares, é nervosismo. Em muitos lugares, depois do segundo gol, já começaram, mas eu fiquei nervoso, quando eu falei, minhas cara, lágrimas começaram a escorrer. Então, mas ali onde puxa 2 a 1, você sabe que é arquibancada? As minhas começou lágrimas... Começou a puxar o é campeão, é campeão. Aos 41, mas puxou aquele primeiro é campeão. Aí explodiu. Eu gritei, é campeão, é campeão, só que é com, não é medo do jogo, já sabe, só que você não quer, você não acredita, você fala... um pezinho atrás, né? Não, exatamente. Não, não, não, o pé do jogo, você não, não, não acreditava, ah, entendeu? Entendi, entendi. É isso, entendi, que eu tô falando. Não acredita, é campeão, campeão. Você, pô, é campeão, cara. E aí que o juiz pede a bola? Ah, não, aqui. Nossa senhora. Tava na mão de quem a bola? Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos, lateral esquerda. Lateral esquerda. O juiz vem assim. O Paulinho olha, já vê que ele vai coisar. O Paulinho já vira de costas pro juiz, já abrindo os braços, né, e ajoelha. Foi a segunda vez, em 3 vezes. Um dos momentos, assim, que mais explodiu ali o estádio, de né, campeão, de olé, foi um lance com o Riquelme também caiu, mas ficou no Thiago, o Santiago Silva. Tropeçou na linha. Foi tentar levar a bola na velocidade, a bola foi, ele foi tropeçando, puta cabeção, né, meu? Pum! Aí a galera já é festa na bola. Os caras, porque não fez nada, né? Grosso. Nada, assim. Grosso horrível. Ali, velho, que alegria. Eu acho, eu saí correndo, comentando hoje, eu ainda não consegui. Uma sensação muito boa. Eu ainda não consegui. Coisa ainda. Eu fiquei na frente da TV porque eu queria ver o apito final, sabe, cara? Aí eu virei e fui andando, assim, cara, na rua, sozinho, sabe? Fui andando, assim, e chorando, cara. Cara, eu não sei vocês. O gol do Emerson, o segundo gol do Emerson foi em quantos minutos? 28. Nesse momento, dos 28 minutos do segundo tempo, começava a escorrer lágrimas de um lado. E eu querendo demonstrar pras pessoas que eu não tava comemorando. Eu tava querendo limpar. Mas tava todo mundo cheirando do seu lado, porra. Não, não tem jeito. Eu limpava. Quando deu os 44, 45, aí eu já acendi. Não sei o que. Ah, sinalizador. Já comecei a pular, comecei a gritar campeão, já entrei na onda. E ele tá em pé aqui no estúdio, não, vocês estão vendo, ele tá em pé aqui, ele levantou, assim, tá fazendo. Eu não sei por parte de vocês, eu acredito que eu não vi ainda 30% do que eu vou ver de reportagens. Também não, não tive tempo ainda. Não dá tempo. Não tive tempo, muita cerveja, muita comemoração, não tive tempo. É, foda. Agora a pergunta que eu faço pra ela é: por que vocês choram? O que faz vocês chorar? É uma imagem? É uma lembrança? Eu tô perguntando porque pra mim, eu chorei do primeiro gol até o segundo gol. E o que me fez chorar do primeiro gol até o segundo gol, toda vez que caiu uma lágrima, é porque mostrava a torcida. Então, o Emerson fez o gol, então o pessoal que me conhece sabe que no meu prédio, o gol infelizmente sai 5 segundos antes em todas as outras casas. Só na minha que ele sai depois. Então todo mundo grita antes. E na hora que saiu o primeiro gol, todo mundo gritou antes, a bola tava na minha casa, a bola tava na cabeça do Jorge Henrique ainda. Todo mundo gritando, eu tava com o meu punho cerrado, já dando soquinhos no ar, é gol. E fiquei quieto, não gritei, porque teve vizinho palmeirense, então eu espero acabar pra gritar vai Corinthians na cara dele depois. Eu chorei na hora que mostrou o Emerson correndo, aí na hora que ele pula e mostra a torcida, mostra uma loira, não sei se na Globo quem viu vai saber disso, ela tá batendo no símbolo do Corinthians no peito e gritando aqui é Corinthians. Ali na hora que eu olhei aquela loira eu comecei a chorar, cara. Quando eu olho a torcida do Corinthians, aí o jogo tá rolando, aí tinha uma grua em cima da arquibancada, ela dava umas baixadas assim bem perto da torcida, e aí na hora que vinha aquela imagem, toca eu chorar de novo. Na hora que o Emerson foi o segundo gol, correu pro tobogã, mostrou o tobogã, os caras todos alucinados, toca chorar de novo. Toda vez que eu chorei foi porque eu vi imagens da torcida, assim, cara. Uma coisa, pra mim, eu vejo jogador, então quando o Paulinho, eu chorei nas quartas de final, não contei pra ninguém pra não secar, mas na hora que ele subiu na grade, mostrou aquela foto dele de trás, o cara abraçado com ele, ali eu chorei também. Pra mim isso aí é a imagem da Libertadores do Corinthians. Então pra mim o que me faz chorar são esses takes que a TV mostra da torcida, assim, contra o Santos, o cara chorava copiosamente, o Moreno. Foi lindo. Lindo. O cara, ele chorava chorando, cantando do Corinthians, olhando pro nada. Eu assim, também choro, é pior. Quando eu vejo aquilo lá, cara, me dá uma é porque... O que faz eu chorar, eu fico lembrando em 2000 que eu chorei pra caramba contra aquele time lá de verde. Em 2006 que o Williams estava presente comigo do lado. lado. Tem um time muito bom. Mas você racionaliza tudo isso na hora de chorar? Eu fico lembrando de tudo que passou antigamente. É uma mistura. Ah, então não. Eu lembro que o time era muito bom, não era muito bom. Tudo que passou. Você vai pegando memórias. É, e vou pegando, fico pensando, pô, naquele dia eu estava aqui e aconteceu isso. Naquela vez eu estava ali e aconteceu aquilo. Aí eu fico puxando isso na memória. Eu posso tentar explicar rapidinho um pouquinho isso? Pode. É porque o dele é uma mistura. Você vê, porque é uma mistura... É, de medo, né, de perder essas coisas tudo, e um pouco de alegria, quando o seu é muito de alegria de ver a torcida. É demais. Agora, eu também, eu fico muito quando vejo torcida, assim, porque, assim, é, o que acontece? Com essa história de antes, do cara fala, é, você não é mais contínuo, você não é mais torcedor que ninguém, o Palmeiras também gosta do time dele, o São Paulo também gosta. Gosta. A gente é mais fanático, na verdade. Sim. Eu tenho um amigo São Paulino, que uma vez ele falou assim pra mim, olha, a gente pode ser tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, vocês não tem nada disso ainda, a gente tem muito mais título. Só que o grande patrimônio do Corinthians é a torcida. É a sua torcida. Então o cara que é inteligente, que ele é torcedor do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, o que seja, se você for comparar em números de títulos, o Corinthians perde. É realista, você tem que falar o que você é melhor. Então o cara, São Paulo, não falou isso pra mim. É a torcida o patrimônio do Corinthians. Então quando você vê aquilo, igual ele falou, a menina batendo, você se enxerga, né? Você vê aquela emoção, você tá junto, você... E a gente é mais fanático. Tanto é que teve uma reportagem na Globo, o jargão Vai Corinthians... Foi o César Tralli fez a matéria, foi que pegou. Então, onde ele entrevistava, fala uma coisa, vai Corinthians. O cara passava no carro do outro, vai Corinthians, no caminhão, vai Corinthians. E as outras torcidas, claro, o cara grita. Tinha várias bandeiras aí do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou. Sim, sim. Só que assim, o cara fala, vai porco, ô Palmeiras, cada um fala uma coisa. É... Dá-lhe porco. Exatamente. Dá-lhe porco, é. Mas aí o vai Corinthians pegou de uma maneira. Então, quando mostra a torcida, tanto é que a capa do lance sintetiza isso, né? Uhum. Não bota nenhum jogador, como o Santos ano passado, antes da final, era o Neymar na capa. O São Paulo era o Raí, Tele Santana, entendeu? O lance fez a capa com a torcida do Corinthians, não botou nenhum jogador. Então isso é o que simboliza o Corinthians, é a sua torcida. É isso. E é isso que te faz chorar também? É. Uau, em grande parte, sim. É o diferencial. E o Pato, chora? Não, não chorei, não. Mas eu... Não, não chorei, não. Não, não, beleza. Não, não chorei, mas... Não, agora na Copa São Paulo, meu amigo? Você me vixe? Não, eu achei que eu ia chorar, assim, se fosse campeão, mas não chorei, não. Fiquei... Nem com um clipezinho motivacional? Pô, aquele clipezinho é legal, aqueles, né? São filhos legal. Da puta, cara. Aquele é foda. Aquilo lá você não pode... Nossa, você vê aquela senhora. Merda lá, cara. Se você pegar um dia lá que você tá... Não, tem um que é bem legal, mas eu não... Assim, fiquei emocionado, mas não cheguei a chorar, não. A gente tá chorando agora, isso que é importante, não, ó. Não tô, não. Assim, na hora que saiu o segundo gol... Essa foi quase fora. Quase quebrei alguma coisa lá em casa, mas... E você, o que te faz chorar aí do Leonardo? Eu sou um chorão, então qualquer coisa... No próximo vlog a gente vai falar dos destaques do time, vamos pensar algumas peças importantes dessa campanha corintiana. E agora, já que falamos de Libertadores, de Boca Juniors, então nada melhor do que ouvir o Tango Louco... Com o hino do Coringão de fundo, o Creed chorou pra caralho também. O Creed tava comigo, ele chorou demais, incrível, tá louco. Creed, toca aí. Salve Corinthians, campeão de campeões, sempre estarás dentro de nuestros corações. Salve Corinthians. Tradición y triunfos mil. Eres orgullo de los deportistas de Brasil. Tu pasado es un emblema, tu presente una lección. Estás entre los primeros en el deporte bretón. Corinthians grande, siempre orgulloso. A gente tem várias figuras, eu não vou passar aqui o elenco inteiro, né? Você compra um jornal aí, eu pude na internet, né? Não sou obrigado a te dar a relação de todo o elenco, do elenco vencedor. Vamos pegar aqui figuras fundamentais. Joel, pra você, quem assim, o grande destaque, um cara que merece um Vai Corinthians, quem você alguém falar? Que eu xinguei. Não muito... é o fino da bola ainda, né? Não, é não. Só pra lembrar. Da campanha. Alguém que eu xinguei muito, me arrependo. Tem outros que eu xinguei tanto também, mas xinguei muito o Tite e meu filho, o meu destaque é pro técnico, que o trabalho que ele fez, não só na Libertadores, como no Brasileiro, foi fundamental pra, pra essa conquista. É impressionante o que o Tite fez, acho que com todo mundo, né? Eu também, eu nunca gostei também do, do Tite e não gosto ainda, né? Porque assim, se eu vou Corinthians jogar, eu não sou muito fã desse estilo de gosto. Jogo. Do Corinthians e tal. Eu amo o Tite. Mas, não, então, mas eu amo o Tite também, porque é impressionante o trabalho que ele fez. Até pela pessoa né? dele, né? Não é só o trabalho tático, em campo, posicionamento de jogador. Não. Tite habilidade. É tudo, não, assim, vamos, sabe? Vamos ser sinceros. Se eu acho que se não fosse o Tite com esse time, o Corinthians não tinha ganhado a Libertadores, talvez não. Sim, porque o que ele fez com aqueles caras... Porque esse lance não é um de, time tipo... assim, você fala, também com esse time qualquer um ganha. Não é. Não, não é. 2000 poderia ser assim, então, mas... Esse lance dele, ele fala assim, não, joga o melhor. Quem tá melhor vai jogar. E ele sacava o Emerson e colocava o Jorge Henrique. Ele sacava não sei quem e colocava outro. Mas não, o cara que vai jogar é o cara que tá melhor. Então, e ninguém você reclamava. Ninguém você reclamava. Não viu o cara lá na imprensa. Tinha um grupo na mão, ele tinha um grupo na mão. Ele tinha um grupo na esse, mão. Todo esse trabalho eu achei que foi fundamental. E as entrevistas dele, né, sempre com uma calma e tal. E de vez em quando dá umas respostinhas mais azedas e tal. Mas o principal, ele não põe fogo, né? Ele não põe linha na fogueira, né? Ele assinou, Tite, eu quero te dar um abraço. O dia que eu te encontrar, eu só vou te dar um abraço, cara. Só isso. Só, não vou falar nada, só vou te dar um abraço. O negócio do grupo na mão, são duas ocasiões assim que ele mostrou que tinha o grupo. Com o Chicão, sim, naquele e com o final de brasileiro. Não, com o Júlio César nem tanto. Com o Júlio César foi uma coisa mais branda. Foi óbvio, então, né, que o Júlio César tinha saído. E com o Adriano, que ele deu a bica na bunda do vagabundo. Ah, sim. Jogador vagabundo. Vagabundo e filha da puta. Pode cortar aí, mas eu vou falar. Vagabundo. Quem acha que eu tô falando só porque saiu do Corinthians? Eu fiz um post há 2 anos atrás, quando ele saiu do Flamengo, chamando ele de jogador vagabundo. Então eu posso falar. Adriano e Chicão são duas. Tu está tu fora. Destaque pro Danilo, né? Sempre criticado, a torcida inclusive sempre pegou no pé dele. Talvez, acho que mais pelo fato dele ter vindo do São Paulo, ter jogado no São Paulo do que por outra coisa. Mas eu sempre, assim, os jogos que eu ia no estádio, eu via, a torcida sempre xingava ele. É que ele é mole, né? É que ele é mole, aí você... Lento. Ele demora 15 minutos pra dar volta num poste. Você tem que... É porque ele faz gol e não dá porra de bandeirinha. Ele dá aquela risada ali. Ele tem estrela. Aquela pira que ele tem. Ele tem, né? Estrela. Ele tem estrela. Não, mas assim, sempre calmo, sempre tranquilo. Quanto, assim, vários jogos que tava nessa Libertadores, 0x0, primeiro gol, sempre o jogo contra ele, o Santos, o gol contra jogos, o Santos, né? É... Quatro jogos, eu acho. Os quatro gols dele Santos, foram gols... O gol contra o Santos foi uma calma, ele recebeu a bola, olhou, o Rafael caindo, ele colocou lá... Danilo foi o vice-artilheiro do time, né, com quatro gols. E os quatro gols dele são, nos falha a memória, foram gols de abertura de placar, né? Não foi que tá 5x0, você faz o sexto igual o Douglas. O Deportivo Táchira, o Nacional, o Santos... E o outro foi... Fora os gols, Edson. 1x0, gol. Sabe aquelas porradas que vem da defesa? Azul. Pica de zagueiro quando rifa a bola. Todas morrem nele. Quando a bola morre no pé dele, cara, ele tá no pivô, ninguém toma. O meu é um jogador que, impressionante, quando ele tá em campo, eu tenho quase que a certeza absoluta de que pelo lado dele o Corinthians não vai sofrer, cara. Ele se chama Jorge Henrique, cara. Monstro! Ele brilha no Corinthians desde 2009. Brilha muito. Chinese a lot. Brilha muito. Ele vai Chinese a lot contra o Chelsea. Espero. E assim, se for lá, você pode ver que... Vai matar o Maludá. O Maludá não vai passar pelo Jorge Henrique. 6 meses, assim, de uma fase muito ruim, mas melhorou muito. E que foi um pouco na época da renovação do contrato dele, que tava esperando. O que é normal também. Vamos esperar o cara 3, 4 anos, ano, uma fase. 4 anos brilhando num... Mas pode ver, toda a campanha do Corinthians, ele deixa o dele, ele guarda o dele, ele tá em jogo decisivo. E ele, assim, ele não joga contra o 15 de Jaú. Ele joga contra o Palmeiras, ele joga em semifinal contra o Santos. Ele, jogo bom é com ele, cara. Concordo. Então, concordo assim, plenamente. Já que eu não vou, que não é o fundo da bola e tem que deixar um destaque, não quero esquecer, porque eu vejo ele tá do lado esquerdo, assim, do lado esquerdo o time dos caras vai penar pra chegar na linha de fundo do Corinthians. Eu concordo. Assim, por mais que o futebol esteja mudando e tal, a gente, né, somos todas pessoas inteligentes e tal, gostamos do futebol bem praticado e tal, do fair play, blá blá blá. Mas ele dá uma encarnada no corintiano, né? Dá tapa na cara do cara, de chutar o cara no chão. Provoca, ele deu uma entrevista falando. Ele deu você uma... olha e fala assim, cara, isso aí é Corinthians, cara. Ele deu uma entrevista falando que eu sei vender meu peixe. Tanto aprendi é a vender meu peixe. Jorge Henrique explode pra Caimbu. É muito forte. Então, e vou falar... a foto dele aparece, a galera vibra, né, cara? E vou perguntar pra vocês aqui, qual hoje no elenco do time do Corinthians que você tem como... É que difícil, não tem um do ídolo. Time da escalação do Corinthians. Do Corinthians. É, do Corinthians, time do Corinthians. Qual que você tem aquele jogador como um ídolo hoje? Eu não falei meus destaques ainda. Não, isso aí é só um ídolo, não é ídolo. Então vamos assim, a gente sabe completa onde, e sabe onde a gente teve lá em 90, sim, a gente teve o Neto, o Ronaldo. Seria. A gente volta e responde essa. Meu destaque é por que tem camisa? Na verdade é uma dupla. Gostei da sua camisa. Obrigado. É uma dupla, Alessandro e Chicão, que eles estão desde a Série B, né? Completaram um ciclo vitorioso, um ciclo de raça. Os dois capitães, vontade, né? Vontade, tradição. São amigos, né? Exatamente. Então eu acho que é um destaque, porque o time inteiro é um destaque, mas eu acho que tem que destacar, o destaque é essa dupla. Quando você falou dupla, eu pensei que você ia falar do Paulinho e o Ralf. Mas... que é o meu destaque, o Paulinho e o Ralf. Não, como é eu falei, você não vai destacar o time inteiro, né? O time inteiro, até o Ceará lá, sim, que é o massagista, que tá desde não sei quanto. É essa dupla aí, Alessandro Chicão, que... Bacana. E bacana, né, o Alessandro levantar a taça, Highlander, né? Também, Highlander. Gostei. Caralho, eu preferia que fosse o Chicão, porque eu gosto muito do Chicão, mas eu não... Quando saiu achei muito legal ter sido o Alessandro. Quando saiu a definição, né, que o Tite tava em dúvida, né, entre quem ele ia passar a faixa, era o Chicão, o Danilo e o Alessandro, né? O Chicão tava um pouquinho menos, né? A faixa, né? E quando saiu o Alessandro, eu lembrei da gente, porque a gente gostou, a gente sempre defendia o Alessandro. É um monstro! Pra caramba, né, na Copa do Brasil e tal. E eu fiquei mó feliz quando ele levantou a taça meio langão, assim, meio... Mas é engraçado, mas assim, é legal. Mas a foto ficou bonita. Ficou bonita a foto. Ele levantou a taça e, assim, voltando um pouco, se o Cássio não defende aquela bola, ele ia ser o grande vilão. E ele falou, vilão, né? E ele falou, ele agradeceu o Paulinho e o Cássio, porque ele poderia ter acabado com a carreira dele naquele dia, né? Posso começar? Pode. Eu não falei nos meus destaques, mas tudo bem. Não, então. Desculpa. Não, já comentei aqui. A dupla de volante sensacional, o Paulinho e Ralf. Pelo quarto ano, pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians tem a melhor dupla de volante do Brasil. Destaque, quem é o ídolo que você tem hoje? Um time sem ídolos, qual é o seu ídolo? Meu ídolo, cara, vocês prestem bem atenção aí, caros ouvintes. Meu ídolo é Zizal. Zizal. Jogou que, muito pelo Corinthians. Zizal. Porque ele não demorou desde 1935 pra ganhar Libertadores invicto. Ele demorou 6 meses pra ganhar Libertadores invicto. E sem jogar, né? Em 6 meses ele é campeão invicto da Libertadores. E sem... Ele não é. Esperou 50 e 100 anos igual São Paulo, Palmeiras que não tem. Zizal em 6 meses já tem. E foi ele que destravou o PlayStation. Destravou. É PlayStation, Zizal? Destravou. Aí, Montanha, destravou. Invicto. Destravou 14 jogos. Fala aí, 4 não precisa nem de HD, como que é? De memory. Memory card. 4 jogos eu preciso, que você joga na mesma noite. 14 sim precisa de memory card pra fazer a campanha. Destravou. É, mas acho que isso sintetiza muito bem, assim, né? Eu li um texto que até o Joel trouxe, não sei, a gente não sabe quem que escreveu essa porra, que fala que era assim, né? O time lá da Vila Sônia teve o goleiro como ídolo na última campanha deles, porque ele foi artilheiro e tal, não sei o quê. O time ali da Água Branca foi o goleiro que pegou o pênalti do Marcelinho e tal, não sei o quê. O time da Baixada foi o moleque... O Vassoura. Né, o Vassoura, que jogou pra caralho e tal, não sei o quê. E você viu aqui a gente falando dos destaques, assim, tipo, é o time, né? Ou seja, é aquilo que a gente gosta de falar. Foi o Corinthians, né, cara? O Corinthians que ganhou, não foi um jogador. Né? Lógico que você tem pro Emerson fazendo 2 gols na final, o Cássio pegando a bola do Diego Souza, mas foi o Corinthians que ganhou essa parada, né, cara? Ganhou essa parada aí contra o bicho Agora, das Américas. Invicto e não foi com 4 jogos. Se eu fosse comprar uma camisa, então eu também não tenho um ídolo, mas se eu fosse Você vai comprar aquela camisa preta do Tite de garçom de churrascaria? E eu vou comprar Zizal e escrever embaixo, destravei. Zizal tá escrito? Vou escrever nessa linha nova preta. Não tá. Zizal não tá escrito. Zizal, Zizal não tá escrito, não. Zizal não tá escrito, não. Eu compraria a camisa do Ralf. É, isso é bacana. Eu não tenho um ídolo também. Acho que não tenho um ídolo, não. Escolhe uma camisa entre os titulares que jogaram, os 13 titulares, 13, 14. Eu compraria a do Ralf. É 5. Agora fala uma coisa, fazer uma pergunta. Vocês acham que o. Que agora, depois desse, com esse título da Libertadores aí, vocês acham que agora embala, assim, tipo igual aconteceu em 90? Nunca tinha. Eu acho que até 2020 a gente tem uns 4. Porque assim, um título... também o Corinthians não tinha nenhum e quando ganhou, você pega no espaço de 20 tem anos. 5? Assim, 5, né? Perdemos 2 de besteira, inclusive. Acho que vai depender, cara. O Corinthians é o maior campeão junto com o Santos hoje, né? Eu acho que vai depender, sabe do quê? Vai depender de administrações, cara. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Acabou a graça da Libertadores. Acabou a graça da Libertadores. Lógico, eu quero ganhar mais. Porque agora assim, não tem, vocês não têm noção. É porque a gente não tá indo no estádio ainda, vocês não têm noção, cara. Como vai ser jogar nesses estádios aí é alçapão, cara. Sim, eu falei uma coisa que não tem mais pressão em cima do jogador, né? Como que era... Igual o brasileiro, 90, né? Na TV hoje. era durante a Libertadores. Olha a pressão. Então, mas o Anderson falou, olha não sei o que. Agora, no ano que vem, olha a estreia do campeão. Essa é a chamada. Então, entendeu? Mas a pressão vai existir também, mas é um outro tipo de pressão. Sem dúvida. Agora o Palmeiras ganhou a primeira e não tem quatro. Já se passaram 13 anos. Só que o Palmeiras, mas é o Palmeiras, a administração, né? É completamente diferente. O Palmeiras, né? É pra Série B. Mas o Palmeiras falando é isso, time que tá se arrastando aí. O que nós estamos falando aqui, ô Joel. Não é isso. É que se chegar daqui 2 anos o Gobi quiser dar uma de Juvenal Juventus, dar uma mexida no estatuto e se eternizar no poder lá do Alibe, acabou. Ah, então, sim, o futuro a gente não prevê. Agora, se a gestão continuar profissional, continuar, o estádio novo, tudo profissional, parar com o compadrio que sempre existiu no Parque São Jorge, aí a possibilidade de ter o São Paulo ganhou em 2005. Foi tricampeão brasileiro na sequência e não conseguiu ganhar outra jogando 4 Libertadores seguidas. Com o velho Gagá lá, né? Pois é, mexeram lá, não mexeram? Então, acho que depende muito de como vai se trabalhar. Concordo, não adianta tirar a pressão. O Palmeiras tirou a pressão, foi pra final, vice-campeão, foi no outro ano. Foi eliminado na semifinal pelo Boca e de lá pra cá aconteceu o quê? Nada. Por quê? O time degringolou e não recuperou. Pode ser que não, mas acho que as perspectivas são as melhores possíveis. Se nós continuarmos com esse tipo de administração profissional... E eu não vou falar que nunca, mas eu acho que a tendência é, porque, pô, se você chegou num patamar de disputar com times da Europa e faturamento, essas coisas, tudo, você não pode deixar a peteca cair, você tem que continuar de maneira boa. É que o Corinthians vem num embalo, né? Quer dizer assim, foi lá na merda, foi lá embaixo. Corinthians e Inter, os dois estão crescendo também. e não pararam. O Inter vem desde 2002, passo a passo, na maciota. É que o apelo de mídia do Corinthians é muito forte. Sim, entendeu? Porque o Inter é muito regional e tal, e eles gostam de ser, né? Eles tentam expandir, mas eles gostam, né? O Gaúcho ainda tem aquela coisa, sul, né? De ser mais do sul e tal, não sei o quê. O Inter, acho que antes de ser campeão da Libertadores, quase caiu no brasileiro. Aí os caras, não, parou, vamos organizar essa merda aqui que tá tudo fodido, né? E aí vem crescendo. O que eu vejo no Corinthians, é que nem você falou, assim, tem um potencial enorme, cara. Assim, tipo, ninguém para o Corinthians. Se tudo caminhar certinho, bonitinho, com administração decente, bacaninha, a tendência do Corinthians é, cara, é virar um dos maiores clubes do mundo mesmo, porque grana tem um, vamos dizer assim, um Sherman, entre aspas, que é o Ronaldo, que leva a camisa pra tudo quanto é lado. Consumidor tal, absurdo, cara. Você tem clientes fiéis que nunca vão te abandonar. Nunca vão te abandonar. O cliente que você não precisa fidelizar muito, quer dizer, você tem que fazer ações em cima daquele cara, você precisa ativar aquele cara, né? Você não precisa fidelizar, só precisa ativar o cara. Essa que eu tô falando, que eu falei pro Anderson, que é a diferença entre esses clubes. O Palmeiras nada fez após a Libertadores. Sim, o São Paulo, sim. Tudo bem, é o títulos, só que é bem diferente, cara, o poder. Nesse quesito aí, mídia, exposição, marketing, tudo isso. Pô, você viu a audiência, cara? Bateu 50, do mundo, 57, né? Pontos. A média, você tá falando. Bateu 70 pontos. Cara. Não, na média 57 pontos, no então, pico foi 70, né? Pico 70, isso aí é histórico. Sim. Foi maior que uma Copa do Mundo. Entendeu? Então, maior que a Copa do Mundo. Do Ronaldo, o Ronaldo vai lá pro Mundial. Você imagina que vai ter japonês que o Ronaldo levantou a taça. Obrigado aos antes. Eu creio que vai continuar crescendo. Não torço, tem que ficar aqui pra trás. Pra isso, pode, né? Não ganhar, mas pode. Só que quando, a facilidade é muito maior quando você tem isso aí. Vamos falar, o Barcelona não ganha todo ano no Champions. Mas todo ano disputa. Tá na cabeça, sim. Exatamente. O Corinthians, que todo mundo falou, já vamos pra quarta. Nós vamos pra quarta. Sim. Entendeu? E com tudo isso que você tem de apelo, que a gente falou agora, é difícil você ter um time fraco, né? E se segura aí, campeão da Sul-Americana, que nós vamos passar o carro em vocês na Recopa ano que vem, hein? No próximo bloco a gente vai falar os bronquinhas e os finos da bola. E agora, já que vamos pegar o Chelsea no Mundial de Clubes, vamos testar bola com chip. Calma, o Corinthians é uma modernidade, calma. Incrível, é sensacional, o maior time do mundo! Vamos ouvir o hino do Coringão em inglês. Hail Corinthians, all the stars you are the sun. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na Libertadores 2012. Big Duck. Bom, meu bronquinho aí não vai nada assim no time, não tem nada pra falar, jogador, nada, mas eu daria assim um bronquinho pra imprensa que criticou muito o Tite quando foi eliminado pelo Tolima, falaram que ele era um péssimo técnico, não sabia nada, só ficava falando palavra difícil e falaram que tinha que mandar ele embora mesmo, porque o Corinthians não tinha um técnico. E um ano e meio depois, ele ganhou a Libertadores aí. Então vai pra imprensa. Uma imprensa, não vou falar qual foi a emissora de rádio que eu ouvi, mas que detonaram o Tite lá em 2010. A emissora fica no 100.1 aqui em São Paulo, né? Isso, é isso aí. Ah, tá. Então chupa 100.1. Vai, Anderson. O meu bronquinha vai pros torcedores que, na euforia da final, aí quiseram ir pro Pacaembu, já conscientes de que não tinham mais ingresso e que foram pra invadir, como se mostrou em muitas entrevistas na televisão aí. Então, assim, não dá. Todo mundo quer estar lá, são 30 milhões pra 40 mil lugares, então tem que se conformar e ir pra invadir, pra ferrar quem tá com o ingresso na mão, que não conseguiu entrar por conta do tumulto, isso 8h30 da noite, não era 10 horas, aí não dá, né, meu amigo? Você vai lá pra invadir e aí você tá uma borrachada e não dá botar muita culpa na polícia, não. Então, bronquinho pra vocês. Vai, Joel. Meu bronquinha vai pra Comembol, porque organizar um campeonato sul-americano, que seria o melhor de todos, e deve ser, e onde vocês mesmos citaram que a gente vai jogar no Equador, e aí tem que o policial tem que ficar colocando um escudo pra não tacar pedra em você, não jogar capacete lá na Vila Belmiro, né? Então acho que assim, eu acho que o campeonato é bacana, mas a gente, acho que a Comembol poderia organizar de uma forma melhor. O Santos, se não me engano, jogou um jogo contra o time do Peru, que eu não lembro o nome, que era o gramado sintético. O Aurich. Isso, essas porcaria aí. Eu acho que, sei lá, mamãe tomou bronquinha pra comer mal. Posso dar uma observação no teu bronquinha? É um torneio que o campeão ganha 5 milhões. É uma lástima, cara. Quanto que ganha na Champions? Ganhou mais de 100. Olha só. O meu bronquinha vai pro Kleber Machado, que desde o primeiro jogo ele tava louco pra gritar: Corinthians está eliminado da Libertadores. Santista, né? Santista. E aí teve que enfiar o rabinho entre as pernas e gritar: chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! Chupa! Machado! Então, meu bronquinha vai pros antes, porque eles existem. Eles querem. A maior torcida do Brasil. Sexta no Globo Repórter. Os antes. O que fazem? O que comem? Como eles vivem? O anti não é todo aquele torcedor que torce pro outro time. Não é isso. O anti, ele existe por quê? Não é você São Paulino, não é você Santista, você é Palmeiras que torce contra. O corintiano também torce contra quando você joga. Isso é coisa sim, normal. Sim. O anti é quando você coloca torcer contra o Corinthians na frente do seu time. Então, cara, eu vi num programa aí da Bandeirantes, o palmeirense falando, foi perguntado pra ele. Nossa, ridículo. E aí, e o Palmeiras tá na final da Copa do Brasil? Eu não sei de final nenhuma, cara. Importante pra mim é torcer contra o Corinthians. É, torcer contra o Corinthians. Esse absurdo. É o anti. O cara, quando fala que prefere ver o outro time perdendo e não quer saber o time dele, esse é o anti. Entendeu? Então é isso aí. E quem foi o destaque da campanha Alvinegra na Libertadores, quem merece o troféu? O filho da bola.net. Vou começar por você agora, William. O filho da bola vai para Tite, o melhor técnico do mundo. Não tem para ninguém. O cara levantou a taça Libertadores porque ele tem o grupo nas mãos, o cara tem o respeito de todo mundo, não foi mantido no cargo à toa, porque o Tite é foda. E você ama o Tite? Eu amo o Tite, cara, eu amo o Tite. O meu vai pro Ralf, pelo motivo de ser o Ralf, cara. O cara joga demais. Tem que falar, cara, você fala o Ralf... Obrigado, cara, Ralf, por você existir. Não é obrigado por você existir, porque o torcedor... Qualquer um que fala, aí você vê cada um chama atenção pra umas coisas. Cara, um palmeirense me falou assim, um amigo meu, um abraço pro Ivo. Falou, o Ralf é tão monstruoso. Ivo, o quê? Palmeirense. Então chupa aí, Ivo. Falou que tem uma. Você não percebe umas coisas que ele faz. Ele chega todo lance ele chega com o braço, com perna, dando paulado. O juiz não dá uma falta. Então ele tem uma malandragem lá, Rincon, que nos faz lembrar o Rincon. Meu, não perde uma dividida, não se machuca, joga todos os jogos e o melhor, cara. O cara é de uma humildade. Não tomou cartão, né? Não é expulso, né? Nada. Então, Ralf, pra você ser o camisa 5 do glorioso Coringão. Você ama o Ralf? Eu o amo. Meu, eu vou dar o final da bola pro Danilo. Ele foi importante pela frieza dele, pela calma. Por já ter disputado, ter ganhado a Libertadores também. O cara tranquilo, passa tranquilidade pro grupo. E pela frieza na hora do gol contra o Santos também, que não é qualquer jogador que que teria aquela calma pra fazer aquele gol. Você ama o Danilo? Ele mandou aqui. Não amo o Danilo, não. Mas... Gosto muito dele, mas não amo o Danilo. Eu amo o Danilo. O meu filho da bola vai pro cara da decisão. O cara que daqui a 15 anos teremos em vários RGs, Emerson Sheik, tudo junto. Emerson Sheik da Costa Pereira Silva, Emerson Sheik de Oliveira Mota. Eles vão ter esse no RG original ou no... Não, no RG original, no RG original. E tudo junto, Emerson Sheik. Eu amo o Emerson. Eu também, Emerson, eu te amo. É aquilo que a gente falou do Jorge Henrique, né? De representar o corintiano, que chuta, é chato e tal, não sei o quê. O Emerson fez tudo que a gente adora na final, né, cara? Cutucou o cara, mordeu. Mandou bater na cara, mordeu, meteu gol, mandou calar a boca. Emerson, sensacional, eu te amo, Emerson. Um beijo para você e para sua macaquinha. Vai, Joel. Agora dá o seu filho da bola pro cara que construiu toda essa parada. Exatamente, pro Andrés Sanches. É o maior presidente, na minha opinião, de todos os tempos que um clube brasileiro já teve. Eu sei que você ia dar o filme da bola pros caras lá, pros operários de 1910. Não, mudaram coisa. André Sanches, que pra mim tinha que ser o nome do estádio do Corinthians, inclusive. Ô, louco! Opa! Fácil! É polêmico! Como sempre, né? O cara conseguiu tudo sair. O rapaz, ele manteve o Tite como técnico quando o Corinthians foi eliminado lá naquela vergonha pro Tolima, aquele time de terceira divisão lá da Colômbia. O grupo continuou o grupo, mesmos jogadores, apostou no Tite, que o Tite também veio pra cá, quem lembra aqui que o Corinthians tava com aquele idiota, daquele técnico lá, palhaço, que perdemos sete jogos, perdemos a Adilson Batista, né, que perdemos sete jogos com ele, e ele veio contra o Palmeiras, veio lá, ganhamos do Palmeiras e ficou invicto sete jogos, mas infelizmente a gente não conseguiu ser campeão. Mas aí, ele ganhou um brasileiro e sete meses depois na Libertadores. Invicto, né, porque os antes aí, ó, nunca serão, nunca, nunca serão. E isso, ainda assim, encerramos o mais importante de todos os papos do Fino, da história do Fino da Bola. E recados finais aí, um pra cada um. O recado final, você, Joel. Meu recado final vai pra... Rodrigo, bronquinha, chupa, chupa. Lembra quando você ficava me zoando, que eu chorei em 2000, com o Marcelinho Carioca perdeu o pênalti contra o Marcos? Mas agora chora você. Qual foi o dedo que você quebrou? Você quebrou o dedo do pé agora, da mão, quebrou a cabeça. O que você fez? Chupa, Rodrigo. Que louco, é. Tem algum recado, meu? Tem um recado aqui que eu lembrei agora, mas vou mandar um chupa. Um chupa bem, bem do filho da puta pra Rodrigo de Mônaco, Nego Nilson, Marco Aurélio de Independente, Danilo Raí, palmeirense idiota, Bival, Montanha, chupa Bambi, chupa porco, chupa sereia. Chupa todos vocês que colocaram um monte de merda no Facebook, que até hoje ficaram enchendo o saco do Corinthians. Chupa todos vocês, nós somos campeões invictos. Invictos nós nunca serão! Nunca serão! E não nunca serão. Quatro jogos chupa não, todos vocês, chupa! Chupa sereia foi legal, hein, cara? Que delícia, que delícia. Eu não tenho recado, não. O meu vizinho do quinto andar não vai ouvir o filho da puta que tá chupa, pulando. Vizinho do quinto andar. Chupa, esse filho da chupa. Puta! Tá louco, toda vez que sai gol, cara, contra quem for, 15 jogos fizer gol no Corinthians, ele grita gol, e cara, quando eu falar, eu grito de novo, mesmo você querendo que eu não grite. O Patão quer fazer algum barulho? Eu não. A única coisa pra todos que falavam que corintiano, passaporte de corintiano era bilhete de metrô, agora no final do ano a gente vai pro Japão, né? Chupa Marco Aurélio Cunha, anão de jardim. Ah, chupa Jefferson palmeirense, trabalhou 10 anos comigo, vivia me enchendo o saco. Chupa Jefferson colorado, mais conhecido como Silvio Santos. Cê é feio pra cacete, cê é feio, colorado, horrível, freguês. Põe no DVD também esse título do Corinthians. Chupa. Chupa Nogueira. Chupa Nogueira Paulina, voz murcha. Chupa. Eu vou ter que engolir agora, invictos nunca serão. Não, nunca serão. E você que não é corintiano, que tá ouvindo esse podcast até agora, chupa também. E... É campeão!